E assim começa a história do Trio Ternura. DJ Daniel Vídeos. Destruindo fogos e portas. 2M. Elevei o meu nível. Agora tô diferente. Tô acelerando menos pra não ir muito na frente. Quer a vida que eu vivo, mas não quer pagar o preço. As putinhas gostam muito de tudo que eu ofereço. Eles não bebem, não fuma, não curte, não fode. Nós fuma, nós mete, casputinha forte. Eles não bebe, não fuma, não curte, não fode. Nós fuma, nós mete, casputinha forte. Eles não bebe, não fuma, não curte, não fode. Nós fuma, nós mete, casputinha forte. Eles não bebe, não fuma, não curte, não fode. Nós fuma, nós mete, casputinha. Oi, eu repassei num par de PT na mão. Você vai ouvir falar de mim, DJ Daniel Vídeo. Nada mudou, nada vai mudar. Não ligo se é piranha, é certo dela colar. Hoje liberou, vem pronta pra dar. Senta pra bandido que tem algo pra oferecer. Ela senta. Hoje liberou. Senta pra bandido que tem algo pra oferecer. Ela